Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast de entrevista do Jogatina BG, o Ficha do Jogador. Aqui é a Jéssica, e nesse podcast, o Zabuzeta entrevista a Patrícia Nath, uma das jogadoras mais ativas na questão de representatividade feminina nos board games e também idealizadora do evento Lady Lúdica. Acompanhem logo após os recados. Bom, o recado mais importante de hoje é que vocês votem no Jogatina BG pro Prêmio Ludopedia, nas categorias de podcast e audiovisual, a partir de amanhã, dia 1º de fevereiro, beleza? Outro recado importante é que agora a gente voltou com o Instagram e vocês podem conferir todos os links na postagem aqui embaixo no post do episódio, tá certo? Segue a gente em todas elas e não perca nenhuma novidade. E vamos começando aqui a primeira edição do nosso podcast Ficha do Jogador, a edição de 2018, de janeiro, e eu tenho a honra de receber aqui para a primeira edição do ano a presença de Patrícia Nath. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, e aí, galera? Um prazer estar aqui pela primeira vez. Não sei se vocês já estão aí acostumados a me ouvir lá naquela porcaria do Nipples, né? Mas agora eu tô aqui num podcast. Não. Agora eu tô aqui num podcast de verdade. Meeples e Nipples é muito legal, eu escutei. Eu participei do programa lá dos piores jogos do ano passado, no caso, né? Uhum. Foi bem divertido. Mandei lá pro Leandro o nome que ele pediu. É aquela maravilha esse podcast. Mas eu gosto, tá, gente? Tô desenhando, mas eu amo o Nipples. Mas vamos aqui começando então a nossa edição. E já começando com algumas perguntas, tem perguntas já tradicionais de início de programa, que como é um podcast sobre ficha do jogador e tem essa brincadeira com RPG, eu pergunto pra você já, Patrícia. Como você seria se você fosse uma personagem de RPG? Como seria sua classe, sua raça? Então, o que você gostaria de ser? Eu nunca fui muito do RPG não, tá? Por questões, até engraçado, né, de preconceito mesmo, por ser menina, eu, na minha adolescência, né, quando todos os meus amigos jogavam RPG, eles torciam muito a cara pra eu participar, então eu participei de poucas campanhas, mas assim, por acaso, eu sempre escolhia ser humana, porque eu achava legal não ter nenhuma super habilidade, e ladina, sempre ladina, porque eu gosto muito de ladinos. Eu acho que é unânime todo mundo falar que é ladino nesse programa, assim, todo que vem, eu gosto de coisa de agilidade, de stealth. Eu acho o mais interessante entre todas as opções, lá, tipo, ladino era muito, muito, muito humano. Sim. Por isso que eu gostava de fazer conciliar. Faz todo sentido. Mas, assim, você jogou somente o RPG medieval ou já jogou algum outro sistema? Eu joguei Vampire também, a máscara, olha, né? Já bem mais velho, já devia ter uns 20. E eu trabalhava em um mangá online, uma HQ online, que era baseada em um sistema próprio de RPG, chamado Em Busca do Poder. Então, assim, eu tive um contato muito íntimo com esse sistema, que era próprio, assim, acho que se procurar na internet ainda deve existir por aí o livro. Então foi o que eu tive mais tempo de contato, assim, era esse sistema próprio, de classes, de raças, tudo diferente. Ó, que bacana. E agora, envolvendo o seu lado de jogadora, eu quero saber qual que foi o seu primeiro jogo moderno, assim, que você conheceu e você entrou nessa nova onda dos board games, podemos dizer assim. Eu entrei pela porta de entrada de muitos, que foi pelo Zombicide. Eu fiquei bastante tempo jogando só Zombicide até conhecer, de fato, outros jogos. Assim, eu acho que fiquei uns quase 6 meses só de Zombicide. Eu cheguei a ter todos, né? Aquela coisa de... Na época era até o... Não tinha o Black Plague ainda. Uhum. Acho que nem o Remorque tinha saído. Eu tinha o... Né, o base, o Prison Break, né? Não. Uhum. Prison Outbreak. Outbreak. Tive as duas expansões e depois no final, hoje em dia não tem mais nenhum. Já foi tudo. Mas né? o Zombicide foi ele que você encarou como um jogo que representou de fato o amor com por board games? Com certeza. Assim, eu já jogava War. Eu joguei muito War. O Império Romano, porque ele é mais... curto, né? Ele é mais rapidinho. Joguei muito War por muitos anos. Banco Imobiliário de galera, de vez em quando, eu sempre, assim, eu jogava Magic também na adolescência, eu não sei se Magic conta, né? Mas conta, com certeza. Com 13 anos eu tive meu primeiro deck de Magic, e então eu sempre tive um contato realmente com esse meio geek. Mas eu só considero realmente a partir do momento que eu conheci o Zombicide, que daí foi realmente aquela explosão, assim, tipo, oh, meu Deus, que mundo incrível. Ó, tem mais duas perguntas aqui. Uma pergunta, na verdade, é sobre o seu deck de Magic. Você lembra como que era? Que cor que você tinha? Era um deck azul. Era bem ruim. Bem ruim. Mas era um deck azul. Eu tinha um deck marrom também depois. Aham. Uhum. De artefato. Fiquei basicamente com azul a maior parte do tempo. Legal. E a outra pergunta aqui, na verdade, eu quero saber como que surgiu o seu amor por Race for the Galaxy. Cara, é muito louco, viu? Porque eu comprei ele às cegas, tá? E eu me lembro que na época eu assisti um vídeo do Onboard, né? O antigo canal do Luquita. Sim. Em que a galera falava que, tipo, o jogo mais feio que existe. E aí eu falei, cara, que jogo? Será que ele é feio mesmo? Não é tanto assim. E aí eu fui... se eu não me engano, foi minha primeira compra na Ludopedia. Eu comprei pela Ludopedia, de novo e tal. Sem saber, assim, totalmente às cegas. E eu ainda era muito nova no hobby. Eu só tinha o Zombicide, o Pandemic. Eu acho que só, acho que ele foi meu terceiro jogo. Então, assim, eu não tinha base. Eu não tinha ainda um alicerce pra chegar num jogo tão rico, né? Digamos, estratégico. E aí, quando ele chegou, eu joguei a primeira vez. Falei, pô, legal, dá pra pontuar aqui. E aí, cada vez que eu ia jogando, eu ia vendo que ele tinha uma possibilidades novas de pontuação, e isso foi, assim, mágico. Então eu tive um contato muito íntimo com ele, que eu queria jogar o tempo todo. Chegava a jogar 3, 4, 5 vezes por dia. E até hoje eu não enjoei. Ele é o único jogo atualmente que eu tenho expansão. Eu não sou ligada em expansões, eu não me prendo mais a franquias. Mas ele eu tenho. Tipo, acho que eu tenho umas 4 ou 5 expansões. Caraca. Ainda assim, eu tento jogar só o base, porque é muito bom, assim. Eu acho um jogo muito leve, no sentido de você vai ali e cada vez que você joga, você tem que ir pra uma nova estratégia, você é obrigado, né? Tipo, o jogo te joga até certo ponto, né? Ele te encaminha. Sim. E aí, não necessariamente o que você queria, você consegue, porque ele pode não te deixar ir. E eu não sei explicar, é mágico. Eu acho Race for the Galaxy maravilhoso. Legal. Não existe nenhum jogo que tenha me causado o efeito que ele me causa. E tirando Race for the Galaxy de lado, quais são os seus 3 jogos favoritos atualmente? Olha, meu top 1, né? Vamos deixar o Race, que é o top 1. Ah. Vamos do top 2 ao 4, isso, né? Battlestar Galactica, com certeza. Olha aí, aprovado. Eu sou louca pela Battlestar Galactica. Power Grid. Power Grid é muito bom. É outro jogo que eu jogo assim, como se fosse Banco Imobiliário. Pra mim é leve, sabe? E daí já é mais difícil já definir, porque daí todos pra mim já começam a ficar no mesmo patamar. Eu gosto muito de Terra Mística. Terra Mística pode entrar aí. Com certeza. E aí dá pra ver que é meio, eu não tenho essa coisa nem de Euro, nem de Ameritrash. Eu gosto de jogo bom. É, porque até o Snake aqui da minha equipe ia perguntar aqui se você prefere cubinho ou miniatura. Então, não, eu prefiro jogo bom. Olha, você tem cubinho, sem miniatura, pra mim isso é detalhe. Eu realmente me divirto independente. Eu adoro abstrato, eu sou louca por abstrato. Legal. Eu não tenho apego nem nos cubinhos. Então você deve ter ficado maluca com esse ano, porque teve Azul, teve Kingdomino. Olha, eu vou ser muito sincera, eu não consigo jogar lançamento. Esse ano que passou, a gente vai chegar lá, né, no Lady Lúdica sugou minha vida de jogadora. Imagina. Então, assim, os lançamentos de 2017 passaram reto na minha vida. Mas eu sou louca, assim, por abstratos mesmo, tipo, os clássicos que eu já jogava, tipo, Hive, vamos lá. É porque daí tem aquele conceito do que é um não abstrato. Pois é. Por exemplo, não sei se você conhece o Biblius. Conheci. É um abstrato com tema, né? Mas ele tem um modo de jogo mais abstrato, o Abalone. Enfim, eu gosto muito. Legal. Né? Eu acho mágico. Então, realmente, cubinho, miniatura pra mim é tudo detalhe. Aqui tem perguntas aqui que o pessoal mandou. Essa aqui foi do João Luiz, que ele perguntou o seguinte: se você prefere Zombicide ou Agrícola? Olha, eu gosto de Agrícola, hein? Olha. Mas eu sou louca pelo Zombicide ainda. Tipo, vendi porque eu não tenho apego de colecionadora. Mas, assim, esses dias mesmo eu tava conversando com a galera como que eu tô com vontade de jogar um Zombicide. Eu acho muito divertido. Eu ainda acho ele muito divertido, né? Apesar de já ter conhecido tantas outras coisas boas. Porque o Agrícola, cara, o Agrícola é angustiante. É, sempre é. Né? Se aquela coisa, se não passar fome, você tem que alimentar todo mundo. O Zombicide é mais leve. Aqui o Thiago Cares perguntou o seguinte: qual foi o seu lançamento favorito de 2017? Obviamente você já respondeu porque você não teve muito contato, né? Pouquíssimo. Olha, vamos lá. Lançamento preferido de 2017. Eu não consigo nem lembrar. E o problema é que, assim, o ano é tão longo, né, que eu já não lembro o que saiu em 2017 e o que não saiu. Assim, eu começo a dar nó na minha cabeça. Difícil, viu? Porque realmente eu tive muito pouco contato. E se tive, não é naquela coisa do tipo, recém lançou. Lançou em janeiro, deve ter jogado em dezembro, sabe? Talvez eu vou reformular a pergunta dele dizendo assim: qual foi a sua melhor experiência com board games em 2017? Então, eu sou muito... Pra mim, board game é uma atividade social. Então, pra mim, a experiência de jogo é totalmente dependente da experiência em mesa. Então, pra eu gostar do jogo, realmente depende de com quem eu tô jogando. E teve um jogo, e é um jogo muito bobo. Eu não sei se você conhece o Unos ou Suspects. Ele tem uma coisa de codenames politicamente incorreto. Não, eu não conheço. E você tem que... Tipo, você tá recebendo pistas, né, de alguém. É bem... Tem uma estrutura bem codenames. Só que as pistas são baseadas em estereótipos totalmente preconceituosos, que são caricaturas. Né? Inclusive, tem caricatura do Fel, se eu não me engano. Ele é da Comini, né, o jogo. Uhum. Então, você vai indo por estereótipos. E é um jogo que traz tanta diversão. É tão engraçado. E você vê o que tem de pior na pessoa. Porque ela tem que passar estereótipo. Porque ela tem cara de marginal. E aí tem lá um cara com uma touca de cara fechada. Tem um outro com um capuz. Aí tem um policial. Então, assim, é muito divertido. Então, eu acho que em 2017 foi uma das minhas experiências mais divertidas. E a gente jogou em um churrasco de galera de jogatina, né? Tipo, todo mundo que já joga. Então, assim, marcou o meu ano. Legal. Legal. Mais uma pergunta do Thiago aqui, que ele mandou o seguinte: qual jogo você baniria da existência? Você não quer mais ver na sua frente? Fácil. Ricochet Robots. Olha. Explode isso da humanidade, sabe? Ele e todos os seus derivados. O Micro Robots pode ir junto. É... Nossa, eu não sei pra que isso existe no mundo. Eu não sei o que vendem dor e sofrimento assim nas lojas. Agora a pergunta do Pedro de São José dos Campos, né? O Thiago, ele é lá de Cubatão. Perguntaram aqui, quais são suas séries favoritas hoje em dia? Série de TV? Isso. Olha, difícil. Eu sou bem, bem série maníaca. Minha favorita de todos os tempos, e aí eu vou ser apedrejada porque ela já não é muito boa há muito tempo, que é o Supernatural. Mas ela pode ser muito ruim, que pra mim ela continua sendo muito boa. É tipo The Office na penúltima temporada, assim. Ih, que... cara, é assim, é vida, sabe? Uhum. Vira tua vida aquilo ali. São muitos anos juntos. Entendi. Supernatural é top 1, sim, é top 1 forever. E aí, assim, pro outro lado, completamente diferente, Grey's Anatomy é uma série também, a mesma coisa, assim, já deixou de ser boa há muito tempo, mas continua sendo muito boa. Já faz parte do cotidiano, né, de você assistir o... Exatamente, sim, você espera, né, faz parte da sua vida, você tá vendo lá eles envelhecendo junto. E aí, assim, mais recentes, eu as clássicas, Strange Things é maravilhoso, desconfio de pessoas que não gostam. Eu também. Game of Thrones não tem, é outra, porque não tem como dizer que é ruim. É. Eu vejo muita série, eu tô vendo agora Touch, que é de um menininho autista com poderes sobrenaturais. Muito legal. Eu vejo muita série. Eu não vejo filme, né? Eu só vejo série. Uhum. Então eu vejo muita série. E das que você viu esse ano, assim, teve alguma que você teve um impacto gigantesco? Olha, esse ano... Como o ano começou agora, né? Janeiro. Ah, eu falei esse ano passado, tá? Foi errado. Eu consigo parte. Usar pra esse ano. Tipo, pro ano passado me marcou muito The Sinner. Uhum. Eu achei The Sinner bem legal. Mas pra esse ano, assim, que eu assisti toda de uma vez só, parei pra ver às 8 da noite e fui dormir 2 da manhã, é o The End of the Fucking Mold. Ah, eu tô ligado, aquela britânica, é, né? É, isso, cara, é fantástica, fantástica. É pequenininha, 8 episódios de 20 minutos, assisti todo mundo tacada só. Encerrei a série. Recomendo, muito divertido. É assim, não é espetacular, mas é divertida. E mais uma pergunta aqui do Pedro também, que ele mandou o seguinte: qual que é o filme da sua vida? Filme da minha vida? Nossa, difícil, hein? É porque são fases. Uhum. É, o filme não tem tanto isso do filme da minha vida. Durante toda a minha adolescência foi Rockstar, que é um filme com a Jennifer Aniston e o... acho que é o Mark Wahlberg? Não é o Mark Wahlberg. Enfim, é um filme de 2001, vi no cinema, e eu assisti ele a ponto de saber as falas de cabeça, assim, assistindo obcecada. Então, assim, foi um filme da minha vida, talvez ter sido esse, porque foram muitos anos de vício. Hoje, não sei, hoje em dia eu realmente tô muito desligada de filme, eu não tenho muito isso. As séries tomaram conta. Exatamente, assim, toda vez que eu quero parar pra ver um filme, eu falo, ah, mas acho que eu vou ver a série tal, e vejo a série tal inteira. Uhum. Eu acho que filme demora muito, então eu vejo uma temporada inteira de série. É meio por aí, eu fico ansiosa pra ver o final do filme, então eu vou ver uma série. Eu gostei muito do The Bright. Eu acho que a galera, né, ele dividiu bem o Bright. Uhum. Mas como eu não sou muito ligada nessa coisa medieval, fantasia, não é minha vibe, a forma como foi introduzida a fantasia no contemporâneo me atraiu muito. Legal. Ele tem uma pegada de Fables, é, né? Eu gostei muito, assim. Realmente, teve gente que achou muito bobo, porque realmente é bem clichêzão. Uhum. Mas eu gostei. Eu gostei da forma como eles inseriram a fantasia. Eu acho que, inclusive, deveria virar uma série. Legal. Agora, voltando de novo pro assunto de board games, o Bruno Pinduca, que mora aí no Rio de Janeiro, perguntou qual que é a sua cor favorita de Meeple, se você for selecionar. Roxo. Sempre. Olha aí. Só que não tem tudo, né? Então, se não for roxo, pra mim, tanto faz. Entendi. Mas vamos supor que você tem um amigo que tem um jogo que ele tem a peça roxa, mas ele é o dono do jogo. Ele pode escolher primeiro antes você ou você... Eu roubo. Isso acontece muito. O Gru, meu namorado, ele também tem roxo como preferido. Uh-huh. Paciência. Eu pego e saio correndo. Quem me conhece sabe que tem que aturar isso aí. Faz parte. O Bruno Malheiro, de São Paulo, ele faz assim, uma pergunta mais conceitual. Ele diz aqui que ele sabe que você é psicóloga. Uh-huh. E como você acha que isso influencia na maneira que você joga? De forma alguma, gente. Eu sou uma anta pra interpretar jogador em mesa. É, não faz a menor diferença. Não faz? Porque ele até pergunta assim, se você sente um diferencial ao observar a galera. Não, nenhum. É porque assim, é um universo paralelo, né, quando você tá jogando. Eu sou muito ruim de ler jogador. Uhum. Muito ruim. Eu realmente... Cara, jogo de traidor, eu sou uma negação. Tanto pra ser a traidora, quanto pra ir reconhecer o traidor. Não influencia absolutamente nada. Não faz a menor diferença na minha vida. Entendi. Agora, duas perguntas aqui pra sair um pouquinho de novo pra board games, depois a gente volta também. Uhum. Na verdade, são três perguntas. Uma pergunta aqui, se você vai ter que escolher uma opção. Uma vai existir pra sempre, a outra não. A outra vai deixar de existir. Paçoca ou pudim? Peraí. Uma é pra deixar de existir pra sempre, a outra tem que existir pra sempre. Assim, uma vai ser extinta e a outra vai ficar comigo pra sempre. Isso. Paçoca pra sempre, pudim diferente, pode ser vida viva. A outra pergunta também nesse ramo gastronômico, que é pizza ou hambúrguer? Nesse mesmo tipo de pergunta. Pizza sempre. Tipo, hambúrguer pra mim é superestimado. Olha. A pergunta aqui do Lucas Lopes Moreira, que ele diz: qual que é a música que você tem mais ouvido recentemente? Álbum, artista? Olha, eu tenho uma questão, assim. Ah. Quando eu paro pra ouvir alguma coisa, eu escuto a mesma coisa durante quase um ano. Não é aquela que fica garimpando, né? Cara, já fui. Uhum. Hoje em dia, eu paro pra ouvir um negócio, eu vou ouvir aquele negócio pra sempre. E aí, às vezes, são dois, assim. Então, eu tenho escutado nos últimos 6 meses só duas músicas, dois cantores, praticamente. Um é Lady Gaga, o álbum novo. Joanne, tipo, a música... Eu escuto o álbum inteiro, né? Mas Joanne, a música em si, eu escuto muito. Entendi. E o outro é o Skazi, que é DJ de Psytrance. E você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, eu escuto muito Skazi. Muito, sim. Então, são dois que, assim, se você for olhar meu Spotify, é só Lady Gaga e Skazi. Lady Gaga e Skazi. Depende da hora do dia. Ah, isso aqui. Depende do humor. Acordei de manhã, vou colocar uma música agitada. Depois exatamente. De só que, assim, a questão é que Skazi é DJ, ok. A Lady Gaga, eu ainda, às vezes, não tô fazendo nada, vou no YouTube ouvir outras versões da mesma música. Legal. Tipo, eu pego Joanne acústica, sabe? Vou ouvindo várias versões da mesma música. Pelo menos até enjoar, é isso aí. Ah, agora, voltando pro mundo dos board games novamente, fazer esse vai e vem. Uhum. Com que frequência você joga? Você joga toda semana? E com quem você costuma jogar mais? Olha, 2017 minha frequência caiu muito. Uhum. Eu costumava jogar pelo menos 2 vezes na semana. Até a metade de 2017. Até o Lady Lúdica, né? Uhum. Vou usar o Lady Lúdica como divisor. Até ele, eu jogava uma média de 2 vezes na semana com 2 grupos diferentes. Eu jogava no Rio e eu jogava... Eu sou de Niterói, né? Uhum. Jogava em Niterói e jogava no Rio. Tinha 2 grupos. Legal. E ia bastante em evento. Pelo menos os eventos de Niterói e de Meeple eu ia. Às vezes eu ia no Castelo, no Rio. Atualmente, se eu conseguir uma vez na semana é muito. A não ser com meu filho. Eu jogo bastante com meu filho, que é um filho de 6 uhum. anos. Aí com ele eu jogo os jogos dele, tipo Gekido, os jogos da ABBA. Aí é que legal. Eu não conto como eu não contabilizo como jogatina. Sim. Mas assim, com ele eu jogo muito porque ele exige. E você joga com o seu filho com que frequência? Tipo, toda semana, pelo menos? Uma vez por mês? O problema todo é que quando eu paro pra jogar com ele não aceita uma partida só. Ah, então, por sim. exemplo, o Gekido. Eu não aguento mais olhar pro meu Gekido. Ele, quando quer jogar, ele quer jogar 4, 5 partidas seguidas. Antes do Gekido, acho que era o Get Beat. Uhum. E os bonequinhos chegam, tá molenguinhas, assim, de todo que perderam os membros. Sim. Então, assim, mas pelo menos toda semana com ele, com certeza eu jogo. Legal. E hoje em dia, por exemplo, Natal já chega já pensando em brinquedo ou pra board games? Por... Não, ele é muito do videogame. Sim. O board game é realmente uma atividade que ele... Porque assim, quando eu jogo, né, por eu ter filho, pelo menos uma vez na semana tal é aqui em casa, a galera vem pra cá. E aí existe um combinado com ele. Ele não interfere enquanto eu estiver jogando com a galera, ele fica na dele, desde que entre uma partida e outra de adultos a gente joga um dele. Ah, que legal. Então assim, a gente jogou, sei lá, um Agrícola. Aí acabou o Agrícola, a gente vai lá, pega um Daba rapidinho, joga todo mundo, passou, aí a gente vai e joga outro jogo enorme, e assim vai indo, sabe? Mas ele é muito do videogame, uhum. ele não pede board game de presente ainda não, ele pede jogo de videogame. E você gosta de videogame, assim, no geral, ou você prefere os board games? Não, videogame não é minha praia. Eu já tive minhas fases, assim, tipo, e eu joguei muito, uhum. e eu gostava bastante, e aqui em casa tem todo tipo de videogame, tem PlayStation 4, tem Switch, tem tudo, não tem paciência. Legal. Não é minha praia. Eletrônicos nunca foram muito. Prefere ligar o PS4 e assistir um Netflix, né? Exatamente, não é bem pra mim. Pra encerrar esse bloco, uma pergunta aqui da Isabela Nunes Mota. Ela pergunta o seguinte: como faz pra ter esse cabelo de comercial de L'Oréal? Gente, é seda, tá? Não é L'Oréal, não. Seda me patrocina. Cara, creme seda daquele bem baratinho. Bom, Vamos aqui começando um bloco sobre o seu lado de idealizadora de evento, né? Do evento Lady Lúdica, que tem uma grande importância aqui no nosso mercado, na nossa comunidade de board games. E também a gente vai acabar discutindo alguns elementos de representatividade nesse bloco, certo? Uhum. E a primeira pergunta que vou fazer pra você é como que surgiu essa ideia de criar um evento como é o Lady Lúdica hoje? A idealização, ela foi só minha, né? No princípio, depois que a equipe foi crescendo. A ideia surgiu realmente numa experiência minha. Eu não sou uma pessoa tímida, eu não sou uma pessoa com nenhum tipo de dificuldade social, mas eu tinha vergonha de chegar nos eventos que eu não conhecia ninguém, por muito tempo. Então eu fiquei muito tempo sem conhecer pessoas, porque eu tinha muito vergonha. E assim, eu já conhecia alguns pela internet, por exemplo, o Guru eu já conhecia pela internet há anos, ele sempre falava, vai, a galera é gente boa, mas eu não ia, eu morria de vergonha. Porque assim, a gente não tem noção de como o hobby é grande até você realmente estar inserido nele. Você fica achando que é um monte de gente esquisita que joga jogos de tabuleiro em casa. E aí, quando você tem acesso ao universo, você vê que é completamente diferente do que você imagina. Só que até você chegar nesse ponto, né, eu fiquei, sei lá, um ano jogando só com meus amigos em casa, e aí eu vivi aquele problema que a maioria dos jogadores novatos já viveram de não ter com quem jogar, né, tipo, marcava com 6 pessoas, vinha uma, às vezes não vinha nenhuma. Board game não é a prioridade de quem não é do hobby, né, então eu vivi um ano aí até tomar coragem de ir no primeiro evento. Eu só fui no primeiro evento quando eu já tinha muitos amigos na internet. E aí eu pensei que, assim, de repente, criando um evento feito especialmente pra receber, né, pra acolher, nesse caso, principalmente mulheres, porque já existe uma experiência, uma insegurança vinda de outros aspectos da vida, eu acho que se existisse isso pra mim naquele momento, teria sido diferencial pra eu não esperar um ano inteiro pra frequentar eventos. Então eu quis realmente criar um evento onde o foco fosse receber e acolher de forma confortável, prioritariamente, as mulheres. Legal. Apesar da gente fazer isso com todos, a gente prioriza as meninas. Sim. Até tem uma pergunta aqui do Guilherme, que ele é de Belo Horizonte. Ele pergunta aqui, por quanto tempo o Lady Lúdica foi apenas uma ideia ou um plano até se tornar real? Quanto tempo você, desde você teve a concepção até você criar o evento, que foi, quando que foi a primeira edição? A primeira edição foi em maio, se eu não me engano. Primeira semana de maio. A ideia do evento foi em novembro do ano anterior. Sim. Né? Foi novembro de 2016. E aí, eu já tinha essa coisa, né, do, pô, será que rolaria um evento assim? E aí, o Fabrício do Aftermath teve a ideia de gravar um programa só com mulheres. Quando ele falou isso, de gravar um programa só com mulheres, eu tive um start de, cara, dá, sabe? Eu acho que existe um mercado, existe uma abertura pra criar um evento assim. E aí, virada de ano e tal, deixei em stand-by. Em janeiro, fevereiro, eu comecei a realmente desenvolver a ideia, porque eu sempre quis misto desde o início. E eu tive que trabalhar muito a ideia do como que eu vou fazer um evento misto que vai, de fato, oferecer um diferencial pras mulheres, né? Então, eu levei bastante tempo, realmente, no desenvolvimento do conceito, trocando ideia com um monte de menina, pra poder, com outros organizadores de evento, pra realmente chegar com um evento bem estruturado, um evento de peso, né? Sim. Então, foi um tempinho aí, foi um processo de uns 7 meses. Sim. Até a Natália aí do Rio de Janeiro, ela até faz uma pergunta aqui, mas na verdade é só pra gente confirmar algumas coisas, que é, pra que serve um evento pra mulheres, que na verdade é misto? Eu tenho a seguinte teoria, assim, uma teoria minha de vivência feminista, inclusive. Meninas que não são feministas, ou que não estão interessadas no feminismo, por qualquer que seja o motivo, elas não vão deixar o namorado, o marido, o companheiro em casa pra ir num evento onde eles são proibidos. Essa é a minha teoria. E aí eu acho que pra atingir o meu objetivo, que era levar o máximo de mulheres possíveis para um evento, se eu proibisse elas de levar o companheiro, o namorado, quem seja, eu perderia elas. Então, eu desde o início quis trabalhar a possibilidade dos homens irem, porque se eles estão lá, que eles minimamente apoiam, não quer dizer que sejam perfeitos, ou enfim, o evento não é perfeito, a gente já teve casos de machismo dentro do evento, infelizmente, por mais que a gente combata, acontece, por mais que eu acho que aconteça menos, mas a gente, eu achei que a gente atingiria muito mais mulheres se a gente não proibisse os homens. Não tenho nada contra eu tenho o Board Game Girls, né, aqui no Rio, que é 100% feminino, não tenho nada contra, eu acho que ele tem seu papel, tem sua importância, mas nunca foi o objetivo do Lady Lúdica. Em momento algum, Lady Lúdica foi considerado como um evento exclusivo para mulheres. Entendi. E eu acho que deu certo, viu, porque a gente tem muita menina que não frequenta outros eventos, e muitas que começaram pelo Lady Lúdica e depois começaram a frequentar outros eventos. Sim, até um comparativo que a gente faz, que recentemente saiu o resultado do censo Ludopedia, né, pelo pessoal do Ludopedia, eles fizeram lá ao longo do final do ano passado, e saiu e dobrou, né, o público feminino na nossa comunidade de board games no Brasil, foi de 10% para 21%, isso já é um número legal, não é o ideal pra mim. Bem seria... expressivo, não, é, mas o crescimento é expressivo, né? Sim, isso eu achei muito legal mesmo de ver. É bem legal mesmo. E fazendo esse evento, essas campanhas que vocês fizeram ao longo de 2017, você fazendo com Lady Lúdica, o pessoal, a Patrícia Terra, né, que é do outro evento. Priscila Terra. E vocês estão percebendo que, por conta desses eventos, já tá tendo uma mudança no pensamento da comunidade, ou ainda o pessoal que eu falo assim, parte do público querendo ou não, machista, acaba ainda bitolado. Então, vou usar o exemplo do Boys Club Brasil, né, no Facebook, que é uma boa medida de machismo. Eu entrei no grupo no comecinho de 2015. O grupo era bem tóxico, assim, bem tóxico. E ali eu já... Nossa, que ambiente, sabe? Hoje eu já não considero tão tóxico. Não é perfeito, tá bem longe. Sim. Mas, por exemplo, em 2015, todo mês tinha alguém postando jogos para trazer mulheres para o hobby, como se mulheres fossem uma categoria diferente de humanos. É. E não pudessem gostar dos mesmos jogos que qualquer um que entrasse no hobby poderia gostar. E isso não acontece mais. Aí, eu não sei se não acontece mais, porque eles foram inibidos, porque eles sabem que vai dar problema, ou se realmente alguns já mudaram o pensamento nesse aspecto. Não sei dizer. No mínimo, eles ficaram com vergonha. Entendi. Uma mudança houve, nem que seja o fato realmente deles se conterem agora, porque senão vão ser rechaçados sim. E até o pessoal às vezes não tem essa noção, né, de quanto isso afeta na questão de vocês jogadoras, de você, nem que vocês publiquem uma imagem, por exemplo, no Facebook, só por conta de vocês mulheres terem publicado imagem, tem milhares de solicitações, né, de sim, amizade, sim. Só pra ter esse contato feminino, que na verdade não é uma abordagem legal, porque até não sei onde eu vi um comparativo quando alguém, um homem publica uma imagem. Olha, eu joguei Terra Mística. Ah, que legal, qual foi a estratégica? Qual foi o seu lado estratégico? Qual raça? E quando alguma menina postava antigamente era, você sabe jogar mesmo? Ou não tem nenhuma resposta e você tem raça. Milhares de pessoas tentando adicionar, né? Exatamente. E eu fui muito crucificada por causa disso, porque eu publiquei reclamando sobre isso lá em 2015, né? Bastante tempo atrás. E eu fui perseguida, assim, até o ano passado eu ainda recebia bastante mensagem anônima. Bastante, assim, tipo, sendo chamada de feminista maluca, enfim, feminazes, etc. Porque a questão toda não é fazer amigos. Eu fiz, cara, centenas. Sim. Assim, eu acho que eu já tenho mais de 200 novos amigos no meu Facebook por causa de board game. O problema não é fazer amigos, assim, né? Eu tô lá aberta a fazer amigos. Eu fiz muitos. O problema é a abordagem, né? Às vezes é a questão do adicionar. Sim. Você não tem um amigo em comum, você nunca ouviu falar, mas tá ali adicionando. Não manda uma mensagem. E às vezes quando manda uma mensagem super grosseira. E acontece muito, assim. E aí, quando eu publiquei isso em 2015, sei lá, de cada 10 meninas que comentavam, 9 diziam viver a mesma coisa. Então, sempre tem aquela uma que não acontece, tudo bem. Mas assim, de 10, 9 vinham lá e falavam, é verdade, é exatamente assim que acontece. E aí, sempre chega um cara, mas também me adicionam quando eu posto. Sem quantos? É. Um. O comparativo comigo, dele posto, não é, né? É, às vezes eu só comento. Sim. Né? Agora, nem tanto. Eu acho que depois do Lady Lúdica, eu não sei se minha cara ficou famosa, eu não troco de foto há muito tempo, as pessoas pararam bastante, assim, reduziu bastante. Normalmente, quando me adicionam, eu já sei que ou é alguém de editora, ou é alguém de canal, ou é alguém de... Já não é uma pessoa completamente aleatória. Sim. Diminuiu muito. Não sei se a galera ficou sem graça. Não, e também, o ano de 2017, não só pra board games, mas assim, tipo, em questão de eventos, de redes sociais, já teve um levante melhor, né? Do pessoal ter maior consciência, né? De até mesmo acho mulheres terem essa abordagem de entender que tem que ter um lado que represente elas, né? Não simplesmente, que nem você comentou anteriormente, né? De jogos, não é jogos feitos para mulheres. Jogos é feito para qualquer pessoa e todo mundo tem o direito de jogar independente de qual que é o tema abordado. E até mesmo fazendo um comparativo e até correlacionando com outras coisas, até aquela questão de abordagens de ilustrações de mulheres em jogos, né? De evitar fazer aquela sim, toda... Sim, de ser hipersexualizada. Isso, né? Não tem essa necessidade, né? Você vê bastante exemplos hoje em dia que não é tanto assim. Antigamente era bem mais sofrido essa questão, né? Eu acho que já tá rolando uma vergonha, né? Sim. De reforçar essa coisa do estereótipo. Eu acho que tá tendo já uma mudança, assim. Nos jogos, pelo menos os nacionais, eu já tenho visto bastante mudança. Sim. Ah, eu acho que é progressivo, né? A coisa é bem lenta, mas ela acontece. Essa mudança realmente vem ocorrendo. A questão do jogo, uma vez eu lembro que em uma dessas discussões que eu tive, até uma menina veio falando, ah, mas na publicidade a gente estuda que mulheres gostam de coisas mais coloridas. Mas é cultural, gente, não é biológico. A mulher não nasce gostando mais de coisas coloridas. Isso não vai fazer ela gostar mais de um jogo do que de outro. Isso vai fazer com que uma pessoa que não gosta do hobby, que não gosta muito de jogo de tabuleiro, se sinta muito mais interessado pelo Takenoko ou pelo Dixit, porque é um jogo mais colorido, porque é um jogo mais divertido. Isso independe do gênero. Pois é. Então é isso que eu venho batendo, assim, maciçamente a tecla. Não faz diferença se é homem ou mulher, se é gay, sabe, se é trans, não faz diferença. O jogo, ele é um gateway pra qualquer pessoa. Com certeza. E como que vocês encararam do Lady Lúdica ser um dos primeiros bastiões, né, digamos assim, como um evento bastião pra essa questão, e você vê, no caso lá da Board Game Girl, ou do pessoal do Se Joga, né, que faz um evento itinerário com com essa abordagem também. Como que vocês se sentem incentivando novas pessoas a se reunirem, independente de gênero, entendeu? O Lady Lute, que ele pra mim foi mágico, assim. Primeiro porque a primeira edição eu organizei sozinha. Eu recebi um apoio na época das meninas, uhum. Mas assim, a estrutura dele eu fui sozinha. Então eu realmente não sabia o que esperar. Eu lembro quando eu fechei o local, né, que a primeira edição foi na Game of Boards, eu falei, ah, mas quantas pessoas você acha que vai dar? Eu falei, sei lá, acho que no máximo umas 60. E a gente recebeu mais de 140. Que legal. Então foi mágico, assim, vendo aquelas pessoas chegando, o ambiente ficando lotado, foi incrível. E assim, realmente pessoas que nunca tinham ido, meninas sozinhas, sabe, uhum. Sem ninguém com elas, chegando, porque a gente falou, gente, pode vir, a gente vai receber, a gente vai colocar na mesa. E foram mesmo, e a gente até hoje recebe muitas meninas sozinhas. Sim, eu imagino a quantidade de amizades que foram surgidas aí, né? Sim, então, a equipe que trabalha comigo hoje, são hoje, assim, já passaram outras meninas pela equipe, mas hoje somos quatro. Nenhuma das três eram minhas amigas antes. Duas delas, inclusive, eu nem conhecia, eu nunca nem tinha visto. Elas vieram com Lady Lúdica e elas são parte da equipe, assim, hoje em dia eu só consigo manter o evento graças a elas, e elas vieram por causa do evento. É bem legal essa construção, construir o nosso próprio público, né? Tipo, o público do Lady Lúdica, ele é só do Lady Lúdica, né? A gente realmente, muitas das carinhas que estão lá, a gente não vê em outros eventos. Legal. Aproveitando, o Fernando Bastos, de São Paulo, ele pergunta quando que esse evento vai voltar pra São Paulo. A gente já queria ter voltado, era pra gente ter voltado em dezembro. Eu não pude por questões de saúde, eu tive que remarcar. Agora a gente ainda tá em aberto, a gente realmente pretende voltar no primeiro semestre. Só que assim, viajar com o evento é extremamente caro. Imagino. Né? E o evento, ele é totalmente independente, a gente não tem nenhum patrocinador financeiro. Sim. A gente tem apoiadores apenas. Então, a gente realmente tem intenção de voltar no primeiro semestre. A gente já tem lugar, a gente já tem tudo fechado. Falta realmente só um plus financeiro aí pra gente conseguir executar. Luísa Campos, lá de Porto Alegre, ela pergunta aqui, vocês pretendem continuar levando Lady Lúdica além de São Paulo e Rio de Janeiro, pra, por exemplo, pro Nordeste, pro pessoal do Sul? É, a gente quer muito. É, a questão realmente é financeira. A gente tem proposta de local em Fortaleza, a gente tem proposta de local em Porto Alegre também, por acaso, em Belo Horizonte. Só que pra gente viajar, realmente, a gente precisa do mínimo do patrocínio, assim, sim. Pelo menos o básico, né? Então, sim, a gente tem intenção, porque assim, o Lady Lúdica, desde o início, a ideia é que ele seja uma iniciativa muito além do que um evento. Uhum. É uma iniciativa de representatividade, não um evento fixo, né? Então, tanto que quando a gente conseguiu ir pra São Paulo, finalmente foi uma grande vitória, porque a gente quer espalhar a ideia da representatividade acima do evento, né? A gente quer que seja uma marca de representatividade, independente do evento regular. Legal. Então, sim, esperamos conseguir fazer essa viagem. E vocês pretendem no futuro financiar os eventos através de um Kickstarter, de uma campanha no Catarse, ou de financiamento coletivo mensal? Vocês pretendem alguma ideia assim? É, o pessoal já falou muito do padrinho e tudo mais. Não combina com a gente. O que a gente começou a fazer na edição retrasada é uma campanha de doação espontânea durante o evento. Sim. E a gente levantou um dinheiro muito acima do esperado. A gente ficou muito feliz mesmo. Porque a gente fez o seguinte, a gente deixou uma caixinha e o bilhete, explicando o que era aquela caixinha. Doação espontânea de qualquer valor que você acha que queira, né? Pra ajudar na estrutura do evento. Porque o evento, ele é caro, tá? O nosso evento mensal, ele é bem carinho. Sim. E a gente faz uma vaquinha mesmo da organização pra tentar manter. A galera doou bastante. A princípio, a gente não tem essa intenção. A gente tem a intenção, de repente, de fazer uma linha de produtos pra ajudar a bancar, legal. Sabe? Uns chaveiros, umas blusas. Futuramente é o que a gente pretende pra tentar ajudar a manter o evento. Eu vi que também o impacto do evento de vocês foi tão importante que teve jogos tendo o símbolo do Lady Lúdica, como foi o caso do Overdrive, né? Que teve o Lady Lúdica como uma banda. É, foi incrível esse convite, né? Do Moisés, da Bianca e do pessoal do Sherlock, né? Do Thiago. Foi uma honra enorme pra gente ser visto realmente como uma equipe de representatividade, ser colocado como uma equipe de representatividade. E é assim, é muito além do que eu imaginei quando eu pensei no Lady Lúdica. O Lady Lúdica, ele está muito além do que eu imaginei, sabe? A gente teve evento com mais de 180 pessoas durante 2017. Isso pra gente é, nossa, 187 pessoas. Sim. Vindo jogar board game num sábado à tarde de sol, na zona sul, na beira da praia, sabe? Então, pra gente é incrível. Legal. Assim, cada pequena conquista que a gente recebeu foi demais. Um blog alemão, né, de board game, fez uma matéria sobre a gente, falando sobre a questão da representatividade no mundo, assim, é mágico, a gente conseguiu realmente amplificar a nossa voz, né, fazer com que isso vá rompendo barreiras, o que a gente tem a dizer, é muito legal. Outra pergunta, assim, porque assim, quando uma pessoa vai para um evento, vê protótipos, num público geral, né, não só falando sobre Lady Lúdica, as pessoas se interessam em publicar novos jogos, criar novos jogos, você percebe esse comportamento no público feminino do Lady Lúdica, assim, de querer fazer jogos? Sim, eu acho acho que ainda o mercado de game designer mulheres ainda é muito pequeno, né? Pelo menos eu escuto falar de bem poucos pouco no Brasil. Não só no Brasil, né? Aliás, fora do Brasil também, né? Bem pouco mesmo. Então, sim, foi muito legal, porque assim, a gente, a princípio, tinha a intenção de levar uma game designer por edição, e a gente não conseguiu, porque falta realmente game designer disponível aqui no Rio de Janeiro pra ir. Então, na primeira edição, a gente teve a Fernanda Zamif, que tinha já o Solomon Jones e alguns outros jogos em teste. E quando ela tava lá, muitas meninas, né, falaram, caramba, que legal, mulher fazendo jogo, como é que é, como é que cria. Então, sim, tem, mas ainda é muito pequeno, tá? Tipo, toda a gente conhece algumas que já se interessaram, que acharam legal, mas ainda não é um movimento realmente forte. Acho que ainda tá engatinhando pras mulheres realmente aparecerem, né, nesse aspecto. Mas pelo menos sair do ponto de inércia, né? Já tá já em movimento, sim, isso, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que quando você vê, e aí é uma questão muito de reprodução, você vê uma mulher ali fazendo isso, você já se anima, sim, né? Sim, com certeza. Opa, acho que dá. E você tem vontade de criar jogos? Olha, não sei. Eu não vou falar não, porque nunca se sabe. Sempre tem uma faísquinha, não, né? Não é minha praia. Vontade. É, não é minha praia, tá? Eu não sou muito ligada, é bem engraçado, eu não sou muito ligada em mecânica. Eu não sou muito ligada em ficar, sabe, babando ovo de game designer. Sabe aquela coisa, meu Deus, eu vou ter todos os Felds que existem. Eu sou louca pelo Vlado, mas eu nunca vou tentar colecionar Vlado. Não sou assim. Entendi. Então, eu não sou muito ligada nessa coisa da mecânica, da técnica. Então, não sei, eu nunca parei nem pra pensar na possibilidade de desenvolver uma mecânica, um jogo, uma coisa assim. Não é muito a minha. Mas, não digo nunca, né? Johanna Nunes, ela pergunta o seguinte: em que outros aspectos da sua vida pessoal, social, profissional, você incentiva essa representatividade? Olha, eu foco realmente, o Lady Lúdica tem sugado minhas energias nesse sentido, mas eu sempre fui muito ativa nessa coisa da representatividade mesmo. Eu sempre estive inserida em ambientes masculinos. Sim. Quando eu trabalhava com a HQ Online, né, que eu era diagramadora, tinham muitas mulheres na equipe. Mas, por exemplo, num evento que teve no Rio Comic Con de 2010, tinham pouquíssimas mulheres trabalhando nos stands. Arrisco dizer que além do meu stand, né, da minha HQ, deviam ter mais dois ou três de, sei lá, 20. A gente era uns ETzinhos ali. E acontecia aquilo, sabe? Você ser tratada ou igual uma retardada, igual realmente uma pessoa com necessidades, sabe? Você não entende as coisas como burra mesmo, né? Ou como uma bonequinha. É muito comum ser super protegida de um jeito besta. É. Então, eu sempre batelei muito, peraí, eu sou normal, sabe? Não tem diferença nenhuma de mim pra você. Trabalhei também com música muito tempo, eu trabalhei com produção musical, produção de evento musical, que também é um meio bem, bem machista, e era a mesma coisa, tipo, hold, né? Hold é um bicho muito machista, meu Deus. Então, assim, no meio da música, eu sempre tive que brigar muito, tipo, gente, tô aqui de igual pra igual, alô? É. Sabe? Então, sim, eu sempre fui, por viver sempre em meios muito masculinos, eu sempre briguei muito pela representatividade, porque mulheres são iguais, sabe? As diferenças são culturais, são preconceitos, mas as capacidades, tudo igual, não faz a menor diferença. Com certeza. É, sabe aquela coisa, que é muito clichê também, aquela coisa da banda de metal, né? A menina não pode ser roqueira. A menina não pode ser fã de Star Wars não, também, não, né? Não, não pode. Não, você tem certeza? Você sabe o que aconteceu com o Luke Skywalker no filme tal, na hora tal? Não, não sei. Ah, então você não é a fã. A pessoa quer tentar provar pontos, assim, que desnecessariamente, né? Exatamente. Isso acontece muito. É. Isso acontece muito. Então, eu sempre briguei muito nesse aspecto em tudo que eu fiz parte. Legal, legal. Bom, chegamos aqui ao final de uma discussão. Na verdade, esse assunto aqui rende horas e horas de conversa, né, Patrícia? Com certeza. E, além do Lady Lúdica, você participa do podcast Meeples e Nipples. Como que a galera acessa lá o podcast? Vai pela página, né, do Facebook, Meeples e Nipples. Também na Ludopedia tá lá, né, o hospedado do podcast. Toda... É quartas quinzenais agora, elas eram semanais, agora a cada quarta. Sim, quarta não. Você consegue encontrar lá nossos episódios. Não estou em todas, para a alegria de vocês, mas... Zombie tá lá representando, bastante coisa legal, um podcast com um formato bem, bem ruim. Mas é, recomendo, gente, é bem descontraído, bem legal. Sim. E quando que é o próximo evento do Lady Lúdica? Lady Lúdica vai ser agora dia 3 de fevereiro, a gente fez uma pausa em janeiro, mas todo primeiro sábado do mês de 2018 estaremos lá no Casarão 22 em Botafogo, representando a partir das 14 horas. Que legal. Eu tenho muita vontade de participar do evento que vocês fazem, mas infelizmente aqui de Curitiba até ir pro Rio de Janeiro, é complicado, talvez em São Paulo. Pois é. Em São Paulo eu e a Jéssica vamos. Ah, legal. Aí é bom, hein? Então, chegamos aqui ao final, né? Patrícia, muito, muito, muito obrigado mesmo por aceitar o convite, pra gente bater esse papo aqui. Eu que agradeço o espaço. É sempre bom poder falar um pouquinho do evento, né? Meu neném, com tanto carinho. Ah, eu queria mandar um beijo pras meninas que organizam comigo, que são tudo na minha vida de jogadora, que é a Roberta, a Manu e a Tati. Elas são maravilhosas. Então, assim, a ideia é minha, mas ela não teria ido pra frente se não tivesse alguém pra me ajudar, porque, olha, é difícil, viu? Estão todos de parabéns. É muito difícil. Então, cada tropeço, assim, as três me seguram e a gente segue em frente. Legal. Bom, então é isso, gente. Fico por aqui. Abraços e até o próximo turno. Falou!